Eu sei que às vezes a vida parece sem solução. Eu não estou com isso, querendo mudar sua opinião. E mesmo quem sou eu, talvez bem pior que você, é que eu tenho intimidade com alguém que é a verdade. Ele é o segredo da minha vida feliz. E pode ser o segredo pra sua alguém ser feliz também. E mesmo quem sou eu, talvez bem pior que você, é que eu tenho intimidade com alguém que é a verdade. We'll be right back.